Hotel para descer. Do 9001 na sua identificação. Identificou 9001. Contato radar 57 milhas afastado, desça para 5 mil, ajuste 1096, número 3 para pouso, velocidade 250 nós. Oi Mari, chegada Marica. Desça 5 mil, ajuste 1096, velocidade máxima 250 nós, chegada, confirmando chegada Mari. Positivo. Entre 9001. São 3597, está autorizada a aproximação em LS. VVLS 3597. Da 3153 para Sux, 156 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. Visão 53, autorizado o táxi, via Índia, ponto 010, torre 1895, ajuste no 016. Índia, e eu estou com a espera da 10, quando pronto, 1895, da 3153. Papapá, vai com a Lima, voe direto Duna, desça para 3 mil. Duna, descendo para 3 mil, mais 4 mil. Localizador 3597. 3597 na final, chega o trem, chame a torre 11895. 295, obrigado. Observa, passagem do Airbus já está na retaguarda, autorizado para o pushback, seramente um contato. Obrigado. Salvador, bom dia, tá 3153, ponto zero, pronto, 1-0. Tá 3153, mas é posição. Ah, você escuta. Sou em Salvador, bom dia, 3597, já estão passando, Simbra. o nosso trem checado. É 3517, livre pouso, bicho no zero, vento 120 graus, 8 horas. Livre pouso na 10, 3517. Afirmo, meu 2-1-1, o nome do táxi agora. Velocidade 210. 210-949-001. Fox Lima, mantém a velocidade até Duna para a coordenação de tráfego. Mantém até Duna, o Mike Fox Lima. Azul 9001, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 020, está limitado pelo localizador. Esquerda proa 020, limitado pelo localizador, 9001. 3153, localizado, Lima 10. Lima 10, 3, zona 53. Controle Salvador Opera 1208, Transponder 5074. Ordem 360 Brasília, 10 à direita, Arbor, Transponder Alefa, Cruzul 17, 1208, 5074, 865. 1865, do gente acorrete, um ponto de back instrumento. Abra. Paula, Alfa, 3597, livrou. 3597, autorizado táxi Alfa, reportando seu Juliette. Informo que irá aguardar a posição 04 liberada. Ok, na autorizado o táxi Indy, portador 10, chame TOI 11895, registro 016. Autorizado táxi Índia, contestado no 0, chame torre 11895, existe no 016, bom voo. Obrigado, senhorita. 0901 vai cruzar o localizador, alterna a sala de comunicação em Simbra, a magnética 110. Gente, alterna agora Simbra 110, o nome da 9001, direita, proa 110. Proa 9001, controle. Prossiga 9001. Direita, proa 120. Direita no 20, 9001. Na pegou Salvador, bom dia. Voo no 963, 5 da hotel, portão 5, autorização do caminhão. 963, para a subida da El Leza Irumi, aguarde um minuto, cópia. El Leza Irumi. Salvador, El 3, não, vai começamos com a coordenação. 3, qual marca envia para o posto 6 agora? Ah, sim, um 3597, entra, mudou sua, sua posição para 06, então está autorizado, Juliette 06 do Bate 1. Juliette 06, 963, ponto cópia. Prossiga. Autorizado o galeão, nível 360, da cola pista no 0, curva à direita, saída da El, Leza, Irumi, via Open 9857, Monstro. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5071. 360, via roda no plano, decola 10, na saída da El, Leza, Irumi. Controle 2018, transponder 5071, gol no 963. Eu via opera November 857, moço, chama pronto, vou chegar em funcionamento no 963. Opera November 857, moço, chamarei pronto no 963. Para pousar na 17, intercepta a base direta? É ótimo, Cazuzinho pode cancelar o plano e fazer a base para o Sérgio, que não alongando muito devido a sequência de chumento. Afirmativo então, então dá para ver que a gente cancela para avisar com a pista. Ok, então o plano cancelado 224, está autorizado a base direita da 17, aqui base direita da 17, não alonga o tráfego e chama na final. Afirmativo, paciente, não vai alongar, chama na final. Mike, pode ser. É 21 de decolagem, vento 1, 3 graus, 8 graus. O 9001 está agora 4 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação, chegue o trem. Chame torre 11895, os nossos agradecimentos, bom povo. 11895, até mais tarde, 9001, obrigado. Baixou, travou. O Mike Fox Lima. Canal 6211, decola os 2000, controle 120.8. Salvador Azul 9001, bom dia, ele é FSV. É o Ocean Air 6225, ano 7, pronto para a cópia Brasília. Ocean Air 6211, decolado, vai ser da Nael. Ocean Air 6211, contato radar, prossiga como autorizado. Então, em Salvador, opera 120.8. Transponder 5102. Xené 6225, autorizado Brasília, nível 380, decolada 10 para curva direita, árvore leste, interceptor pelo Zulu 17. Controle Salvador, 1208, código 5102. 6225, sobre gerente da correção, pronto, busca de adicionamento, poderia por gentileza confirmar a posição? Poderia sim, é o 7. Gente, grata. Nada. Paulo Salvador, Elton, Mike, Jack, Juliette. Bom dia, autorização remota, baixo 3, passo 2, parte principal. Voo 985, informação até a bordinha. Voo 985 é o controle, ajuste 10 no meio, desça para 8 mil da chegada a mar. 8 mil a mano, 85. Afirma pela pista, tá ligado? Autorizado de um contato. Tá bom. Posso ir, mas já tá na frequência livre, bom dia. Passou o nível 150, chama Recife, frequência 125 ano. Chama Recife 125 ano, 3153. Prossiga, Alfinho, aqui, Oscar. Solicito autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 01. Que Oscar aguarda? Alfinho, aqui, Oscar, aguardando. Direita no 21, decimal 1. Direita e solo 21, 1, azul 9001. Reboque no PAD 3, mantém a posição em aguarda. Salvador, voo no 963 para o posto de estacionamento. No 963, está autorizado de contato para o táxi. Chamarei para o táxi, no 963. O azul 9001, está autorizado para seguir Alfa, reportando Anjo Juliette. Alfa, reportando Juliette, azul 9001. O reboque no PAD 3 fica atento ao pushback do Boeing da Gol, da posição 05. Destruição. 4000, Gol 90, sim. Possibilidade de vazuna? Autorizado. Gol na 4000, 90, sim. Faz instante a cópia. Bianca 6219, Bianca Oceania 6211, passou 150, chame Recife 1251. 251. Sul 9001, antes da Juliette. 9001, fique atento ao pushback do Wagner Golfo, posição 05, com cautela, ingresso a Juliette, posição 08. Atento à aeronave da Gol em pushback e autorizado para a posição 8, a zona 001. Autorizado táxi à Índia, postal 10, chame torre 1895, ajuste na 096. Índia 1895, na 096, 865. Meia 225, observa o táxi do Embraer da Azul, após está autorizado, pushback para mim, chamando pronto para o táxi. Após o Embraer da Azul, autorizado, pushback, chame 6225, posição 07. 085, desça para 2000, está autorizada a aproximação em ali. Perfeito, mais autorizado, 905. Muito bom dia, Gol 865, próxima espera da 90. Gol 865, autorizado em área, decolar pistão no 0, vento 140 graus, 4 nós. Galera, decolar está no 0, Gol 865. Autorizado táxi a Fati 1, Taxi Índia, considero 10, chama torre 11895, ajuste 06. Taxi Fati 1, Taxi Índia no ponto de espera da 90, torre 2895, Gol 19. Apenas confirmando, é Rimara Caju? Uno 649, este é o controle Salvador. Acione identificação. Ajuste Uno 096, desça para 8000 pés. Autorizado, chegada bomba. 8000 pés, chegada bomba, Uno 649. Aguardo para ingresso 71. Positivo. Sol Salvador, alguma previsão para o Alto Yankee Oscar iniciar o reboque? Está autorizado, reporta para ingresso 71. Alto Yankee Oscar reportará para ingresso 71. 963, alinha e mantém puxo no zero. Mantém no zero, bom no 9. 0, alterado na Goiânia. 225, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponto 010, chame torre 11895, ajuste no 016. Torre 11895, ajuste no 016, via Pátio Índia, ponto cara para São Paulo, na chaminha 225. Mais 5 decolagem 38, controle 120 decimal 8. 308, 865, obrigado, até a volta. Arbor. 1865 é o controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. 1865. 260. Poderia confirmar pessoas a bordo? Para a decolagem, chame torre agora. 1895, ajuste a 016, Mike Romeu Alvo. Se é o meu alfa, livre retornamento, é posto para a decolagem. Voo 963, autorizado a decolagem, pista 10, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Autorizando a decolagem, então, no zero, gol no nosso entre. O 9085 estabilizou? Ativo, 905, estabilizado. Cliente, cheque o trem, chame torre, 11895. Cheque a torre, 095, bom dia, 905. 7. Prepara a saída da El, Leda Bidev, aguardando o cópia. Abel, bom dia, gol 905. Gol 9085, bom dia, ajuste no 0 no meio, pode baixar, travado. Reportará. Rapo. Não vai ser o meu alvo, pronto, cópia. 5 mil metros, vamos refazionar. Lida e deve. E a Pesulo 44 aldeia. Controle de Salvador, Terra 1208. Transponder 5067. 963, decolagem 40, controle 1208. Controle 208, gol no 963, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, gol no 963, Tael Lenirumi, faça 1500 ao 360. O 963, controle, contato radar, autorizado. Sente conforme autorizado no 963. Bom, sim, aqui, ó, se está autorizado, ingresso 71 até a posição 01, no reportando a término. Alfa, aqui, ó, se reportará no término. 40 graus, meia dúzia de nós. E fogo, pista 90, 90 aqui. Toma, Alfa. Batilma Alfa, prossegue pelo setor norte, aguardando transferência aqui, sem interferência com o estudo 0. Nordeste, aguardando a transferência mais do Alfa. Boa, 905, informa o trato do setor norte. O Alfa CA 50, exceção aqui antes de fazer, não interfere com a aproximação. Próximo de casa, 905. Correção, Madrid, bom dia. O Júnior 6225, ponto de espera, pista 90, pronto. visual, que aeronave da Gol. Xaia 6225, após o pouso do Boeing da Gol ali, manter pista no zero. Após o pouso do Boeing da Gol, autorizado a linha de manter pista no zero, hoje Xaia 6225. Romeo Alfa, transfere o controle no 120 decimal 8, seu decolagem foi os 42. 208 chamará mais Romeo Alfa. Controle, bom dia. Papapá Mike Romeo Alfa. Papapá Mike Romeo Alfa, o controle, prossiga no visual para Aracaju, estimado para pouso. Para pouso, 1 hora e 20 da presente, para o Mike Romeo Alfa. Sente forma livrando a zona de controle. Forma livrando a CTR, Mike Romeo Alfa. Ana 085, Solos 43, direita na Eco, 1211 na Solo. 611, bom dia, 905. Aproximação e LS. 2000 livre de LS, Ana 0, bom, na meia, 4. 1865, passou o nível 150, chame Recife, 1288. Recife, 1288, boa noite, 865, obrigado, até logo mais. Xaia 225, autorizado decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 5 nós. Autorizado decolagem pistão no zero, Xaia 6225. Para a Juliette. 9 0 5, ingresso Juliette, posto 04. Juliette 04, 9 0 5. 8. Controle 1208, Xaia 6225, bom dia. Então, mais 5 Juliette. Arbore, leva. 6225, o controle Salvador está em contato radar, prossiga como autorizado. Sim, Xaia 1963, nível 150, chame Recife, 1251. Chama Recife 251, gol 1963. Na final, cheque o trem, chame a torre 11895. 11895, obrigado e bom, bom na mesma. Oi, Salvador, bom dia, bom no 649. 1649, ajuste no 0 no meio, reporte baixar travado. 1-0 no meio, reporte baixar travado, bom na meia, 49. Travado, vou na 649. Vou na 649, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 5 nós. Devo e pouso, pistão no 0, vou na 649. Michael Alfa. Sim, frequência livre. Gente, o senhor, qual que está operando em Aracaju, senhor? 1203. 1203, obrigado, obrigado, bom dia. Tucano 6225, passou o nível 150, aproxima-se de Arbor, chame Recife 1288. Chama Recife 1288, 6225, bom dia. Bom dia. Atualizado é a próxima patagem, meu alvo. Sou 649, solo 52, corrigindo 53, direita 121, décima 1. Direita 121, obrigado, eu vou na 645. Alfa Juliette, Patrão 05, bom dia. Alfa Juliette, Patrão 05, Loro 649, bom dia. Alfa na escuta? Seja feita a correção controle, lá decolada de 17, permanece saída Bael, Leda, Bidev, curva direita, após decolagem, no perfil da subida da El, ok? Chama meu alfa, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 5 nós. Catão, Gosta, Romeu Alfa, decola 257, transfere controle, 120, decimal 8, boa viagem. 120, decimal 8, grato, Gosta, Romeu Alfa. Controle Salvador, boa dia, o Papa Tango Oscar Romeo Alfa decolado na sua escuta. Papa Tango Oscar Romeo Alfa, a senhora identificação. Identificou, Oscar Romeo Alfa. Oscar Romeo Alfa está em contato, radar 6 milhas afastado de Salvador, prossiga como autorizado. Cima. Afirmativo, decolou, tá mantendo o Dael, subindo para o 400, Oscar Romeo Alfa. Copiou a última informação do Oscar Romeo Alfa, controle. Positivo. Afirmativo. Salvador. Bom dia, Alcântara 357, informação hotel 360, Brasília. Autorizado Brasília, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Ávora-Lefa, e aperto 17. Controle Salvador, opera 1208, e o transponder 5136. Ok, autorizado Brasília, 3, 5, 7, 7, 0, saída Ávora-Lefa, e aperto 17. E a 10, primeira curva, vai ser perita. Controle 120 decimal 8, transponder 5136. 3517, copiante, está correto, pronto, se tiver equipamento. Só confirmando aqui a saída, Abra e Lefa. Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa. Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Ok, Arbor e Lefa. Paulo Salvador na escuta do Papa Tango Mike, que sou aí, Delta. Prossiga. Bom dia, o Papa Tango Mike, que sou aí, Delta, solicitando autorização de reboque da posição remota do pátio 1, número 14, para o pátio 1, gate número 10. Que sou aí, Delta, está autorizado, repassa o terreno. Será feito. Graças. Equador Azul 5003, informação Índia. Azul 5003, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, Cega Dael, Leda, Motiva, via Pesugo 10 Taubaté. Controle Salvador, opera 120.8, transponde 5133. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, Dael, Leda, Motiva, é Pesugo 10 Taubaté. Controle 120.8, transponder 5133, azul 5003. 5003, protegimento da corrente, um ponto, postidão e ferramenta. Gente, azul 5003. Autorizado, se tiver que somente um plantar o táxi. 3, 5, 1, 7.